Azul 4217, você entrou autorizado approach por base. Por base, 4217, obrigado. Quatro, dois, um, sete. Quatro, dois, um, sete. Eu solicito que o senhor agora voe para onde? POSMU, Papa Oscar, Serra, Mais, Uniforme. POSMU, 4217, obrigado. Azul 4217, chame Recife em 1251. 251, 4217. 2207, agora 60 milhas nordeste de Salvador, tendo o radar terminado, chame Aracaju em 120.93. 203, obrigado, seu Mogê. Salvador, bom dia, Gol 161, informação Fox 360 Guarulhos. Gol 161, já pronto cópia Guarulhos? Pronto cópia. Autorizado Serra Bravo Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, índio 360, decola pista no zero, primeira curva à direita, vestido de saída da El Leda Motiva. Transponder 5005, o controle 1208. Gol 161. Autorizado Guarulhos 360, rota conforme, decola 190, curva direita da El Leda Motiva, 5005, 1208, gol 161. Gol 161, no protegimento correto, reporta a posição na posição 07. Bell 021 is called Shannon, Field Boat Arrival, distance 4,000 feet, NH 1018. Don't arrive on for Cosmos Road 1 and which altitude? Do you mean the altitude for this now? 4,000 feet, NH 1018. 4,001018, Cosmos Road 12. There you go. Cosmos 0, acione identificação, mantenha para o EDTAP, DTT 3.000 pés, voa junto no 0.8. Você está no 3, após o na porta ferma. Para Salvador, é o azul, 4220. Siga. Por gentileza, informação, está chovendo sobre o campo? Afirmo. Chuva leve. Está sente? E a senhora sente mar de certa visibilidade? Autorizado o táxi. Via Fátima 1 no Índia, pontos de espera PY0, torre 11895, que legal 9018, com 1161 no campo. 5190, 1818, 1161 no campo. Alô, Salvador. Bom dia, até 3601, centro da Foxtrot para a cópia São Paulo. 3601, Foxtrot, confere, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída Tael, Leda, Motiva. Transponder 5006, controle 1208, tá 3601. 3601, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme o plano, a rota. Nível 320, decolando da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5006, controle 1208. Correto, cotejamento, chama pronto posto, expansão 08, da 3601. Sim, 3601. Azul 4220, pode informar mais quantas milhas tem condições de reassumir Bruna? Tá condições está livre voar Bruna, desce até 2.10. Autorizada a final do procedimento ILS e reparto estabilizado. Chamarista 2.10, chamarista privado, 4.2.2.2.2. Vamos 406, está livre desvio, reparte a perna. 406. Portugal 021, with the speed 2309. Autorizado push, chama tarde. Autorizado push, chama 3601. Mais. 109, reportou, viu, tá? Colador 29, chame o controle de Salvador 120, destino 8. 120, confirme 9. Sorri o 961, 1208. Afirmo. 7 graus. Sorri Salvador, bom dia, 1161, tá eu. Bom dia, contato radar, só para o nível 360, vou em Leda. 360, vou em Leda, 1161. 21021, descend 2,000 feet, runway 4018, clear the final ILS approach, report to transmission localizing. 0409, opera na Galeão com 167 a bordo. Utilizado o táxi, via Pati 1 no Índia, ponto de extração 0, torre 1895, Kenegal 098, tá 3601. Índia, ponto de extração 1895, a torre, Kenegal 1908, tá 3601. Azul 4220, chame a torre, 1895. 1895, azul 4220. Torre azul 4220. Azul 4220, livre pouso pistão 0, no 20 graus, no 09. Livre pouso pistão 0, azul 4220. Uno 61, chame Recife, 1251. 1251, 1161, pode ser. Bell 021, contact Salvador Tower, sequence 118.995. Bell 9406, despara 2000 pés, o ajuste no 098, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3601, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, até 3601. 4220, solo 32, libera para sua direita, solo 1220, solo lá. Direito, solo 1220, solo 4220. Zero, não autorizar a velha e manter pista no zero. Ali mantém pista no zero, T3-601. Aguardando o balizador, ele tem que estar com 3-2-4-2-2-3. Confirma, aguarda no balizador? Afirmo. Gente, só um minuto, coordenação com o corpo. Obrigada. Airport 021, on the ground is 40, locate the next taxiway to arrive and contact ground control 121, next on line there. Airport 021, is your copy, 121, next on line there. 121, Airport 021. Decolagem autorizada, sistema 0, 1030, grau 109. Decolagem autorizada, pista 1030, 3601. É Portugal 021, you credit taxi Alpha, FT Julia, the gate is 11, April 1. Alpha Juliet and gate 11, confirm. Oi, pessoal, tem uma posição para nós, 4220? Confirma? 4220, tem alguma posição aí já decidida ou não? Já contactamos o COA, o mesmo que administra aí o caso da sinalização. Entendi. Confirma para a torre. É o voo 9406 na final do ILS X-Ray 9-0. 9-0-6-42, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, no 09. Livre pouso na pista no zero, voo 9406. 3601, decolado 42, chama o controle de salvador 20, decimal 8. 208, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, até 3601, na saída da El, Leda, Máxima. 3601, bom dia, contato radar, vou para o nível 320, vou em Leda. Boa noite, Leda, subindo para o 320, até 3601. Salvador, Azul. Alfa, Yankee, X-Ray. Alfa, Yankee, X-Ray, prossiga. Monte do Pate 3 para o Pate 1 na posição 2. Sente agora para o início do reboque, o Alfa, Yankee e X-Ray. Sente, aguardo o início do reboque. Salvador, boa noite, 9406, livrou a pista. Voo 9406, autorizado o táxi, e a Alfa, a Juliette, ingresso Pátio 1 na posição 07. Alfa Juliette, Pátio 1 no 07, voo 9406. Alfa Yankee X-Ray, autorizado início do reboque, Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio 1. Sony para ingresso no Pátio 1. 3601, passe na 150, chame o centro de Recife em 1251, na alterna 1339. Essa é 3395, é 1251, é a primeira? Era 1251. Obrigado, 3601, bom dia.